relógio tá girando, tá girando, tá girando, e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não mudar sua postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala, eu não tô levando nada, nada do que é seu. Nada que me deu, eu não vou te esquecer em questão de segundos. Mas pra facilitar, pego minhas coisas e sumo. Na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. DJ Maluquinho, bora beber, miséria! O relógio tá girando, tá girando, tá girando, e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não mudar sua postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala, eu não tô levando nada, nada do que é seu. Aô, paixão! Segura que essa é pra doer o coração, hein? Assim do Luiz. Foi triste ver você sair batendo a porta, e telefone mudo, nenhuma resposta. Já não consigo mais pensar em nada se não for você. Hoje o que você me fez já não importa. Espero ver você entrar na mesma porta, sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu, só meu. Pra que esperar o tempo passar, se no meu carinho você tem abrigo? Na hora de amar, você vai fala que me ama. leõescds.net. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu bebi asas livres. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor que causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora, e volta tão tranquila. O meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo, você é a prova disso. Lixo, lixo, você é a prova disso. Esse cupido é cego, tá demitido, só flecha não tem ponta e nem sentido. Salles, o top do Arrocha. Que bonito. portas iluminadas. Certamente sou feliz como o sol e sua amada. Sinto o brilho desse amor, eu e minha namorada. Que pensei que era feliz por um instante. O sonho acabou em um minuto. Não foi o bastante. Essa saudade.